Incendiária como coquetel molotov, incandescente, representando minha gente, devastando tudo pela frente. Quem? Munhoz, invadindo os lares, fazendo tremer os pilares, as vigas e os quadris das minas que usam liga. Vem aqui pra trocar uma ideia, não pra comprar briga. Mas se você armar o barraco, fico na sua bota mais que sua barriga atrás sua madruga. Não posso ser clonado como fizeram com o Ovelha Dolly. E sigo em frente, tentando disseminar minhas ideias e aumentar minha prole. Não sou pregador, não pertenço a nenhuma seita. Se tivesse fiéis como tal de Marcelo pra comprar meu disco, talvez em breve eu estivesse aqui com meu trabalho. Seria celebridade, estaria com a minha vida feita, longe dos riscos. Não tenho padetes com a prefeita eleita. Não pertenço a nenhuma seita ou religião. Não tenho fiéis, não boto em estádio. Meu som não toca no rádio ou na televisão. Invisível como arma biológica, imprevisível como improvisação no jazz. Invencível como a besta mitológica, um ser humano em evolução da cabeça aos pés. Invisível como arma biológica, imprevisível como improvisação no jazz. Invencível como a besta mitológica, um ser humano em evolução da cabeça aos pés. Não tenho a malvadeza de um tal de Toninho, que brula com a destreza de um b-boy fazendo moinho. Placar onde se decide o destino, contribuinte, votante omisso, que manda o voto pra casa do baralho. Sujeito com quem eu nunca me sentaria numa mesa, nem que fosse pra jogar baralho. Truco pouco da 21 até buraco, porque sei que sairia pelado sem nenhum centavo. Não me detenha, não sou MC de lenha. Sou imaterial, irreal, surreal como um quadro de Salvador Dalí. Já tive cabelo como os manos de Salvador daqui, ou como os dreadlocks da Jamaica. E aqui ali eu sigo com o microfone em punho, com a mente voando pelo espaço como uma cachorra laica. Distribuindo rimas como se fossem doces que voam de uma pichorra. Invisível como submarino nuclear submerso, invencível como Davi por sua virtude do fraco. Excêntrico, mestre de cerimônia mais controverso, o gosto amargo em sonho, um MC verdadeiro de fato. Invisível como submarino nuclear submerso, invencível como Davi por sua virtude do fraco. Excêntrico, mestre de cerimônia mais controverso, o gosto amargo em sonho, um MC verdadeiro de fato. Invisível como submarino nuclear submerso, prestes a bombardear um país qualquer do hemisfério sul. Mando todos os paga-paus, filhas da puta, mano. Com sutileza esmago olhas com a pedrada verbal. Sílabas viajando na velocidade do som. Em minutos a exposição continua a ser a letal, fatal. Estímulos nervosos me mostrando que no resultado da soma eu sou o total. Removendo do seu cérebro a indiferença. Queria dar um salve pra todos os irmãos que me acompanham nessa corrida. Família Rima Rara, ela não para. Meus parceiros Venom Zorak, DJ Milk, EDC, RDB, Missouri Sana, a porra toda. Paz!